mais 34 minutinhos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E também o nosso repórter Manuel Pincias, daqui mais um pouquinho, falando diretamente da Polícia Rodoviária Federal com as últimas notícias. Nós vamos ficar sabendo como estão as rodovias. É, os motoristas estão se comportando direitinho. É isso daí, a Guanandi levando informação. Carnaval, muito samba pra você. Vamos samba, minha feliz, e nada mais. A bateria. Enquanto nós aguardamos nossos companheiros, as chamadas de qualquer ponto da cidade, vamos rolando mais música, vai, vai Brasil, banda continental, a 1 hora e 35 minutos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.